14 linha. Para Leodoro, confirmado. Plataforma 2, linha B. Para de... Da macumba também, bem, bem, bem, bem, bem, bem, da macumba também, bem, bem.